275, iniciou o procedimento, está distante a pista. Azul 2715, complete o procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 118, 95, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Azul 4462, poderia voar o Sierra Vista 366? Azul 4462, autorizado Sierra Vista 366, desça para 2500 pés, ajusta na 0 no 2. Autorizado procedimento, RNAV, pistão na 0. Descendo para 2.500, autorizado procedimento 1.0 no 4, mais um? 1.0, 1.2. 0 no 2, vai informar estabilizado, RNAV, o 4.4.2. 2 agora liberação, 737 da Gol, tomando posição para a decolagem imediata, então logo a pista seja liberada. Poxa, então a pista na inteira. O Gol no 884, decolagem imediata, sim, que é autorizado? Positivo. Aliar e manter pista no zero, gol no 884. Sim, mantendo zero, gol no 884. Né, 6314, solo 1 no meio, direita, Foxtrot 121, decimal 1. Foxtrot 121, 1, Oceaner 3 no passo. Passando 372, o azul 2715, baixou, travou. 1884, pista no 0, decolagem autorizada, vento 1150 graus, 8 nós, ajuste no 0, 12. Teve decolagem no 0, 1884. Azul 2715, 37 iniciou a rolagem, pista no 0, aguarde, pista livre. Poxa, estamos aguardando. No 5, pista no 0, vento 150 graus, 089, altímetro 10, pouso autorizado. Pouso livre, azul 2715, pista no 0. Bom, no 620, boa tarde, autorizado direto, Serra Vista 366, desça para o nível 050. Quadro, quadro 17, controle em 120, decimal 8, bagagem. Obrigado, bom final de semana. Controle, boa tarde, ao voo 1884. 1208, por gentileza. Sim, qual é a nota? Nenhuma. Controle, boa tarde, ao voo 1884. Gol 1884, boa tarde, contato radar, suba para o nível 230, saída pública. 230, saída pública. Controle, Salvador, Oscar Mike Yankee, passando por Porto. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, Sami Torre, 118, decimal 95. 1895, Yankee. Salvador, Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee, ciente do tráfego, inicialmente até a vertical do farol de Itapuã, aguardando o circuito para a direita. Estou com o Embraer da Azul, há 2 minutos aí para a posição Duna, porém está com a velocidade um pouco alta, 270 nós. Talvez seja tráfego na final da 1-0, okay? A menos que tenha condições de incrementar e encurtar a base para a direita. Então, o Yancho é segurar a velocidade um pouco aqui, aguarda, passa na retaguarda do azul. Ok, então. Então, até a vertical do farol de Itapuã, com você, pela direita, aguardando a liberação para o cruzamento final 1-0 e base pela direita 1-7. Oscar, Mike, Yankee, já tem o tráfego visual, ativo turno 0, 1-2. Aguardando instruções, Yankee. Yankee. Azul 4462, informa o helicóptero próximo à duna, mantendo 510, não interfere na aproximação. 4462. 2, 1, 2, 1, 2, 7, 1, 5. Confirme para o controle. Papa Uniforme Delta Oscar Yankee, prossiga. O Oscar Mike Yankee vai iniciar o 360 pela direita. Gente, tráfego já passou duna. Reporte visual, é um Embraer 190 da Azul. Já está visual, senhor. Gente, papai uniforme Delta Alfa Yankee, mantém as condições visuais, o ajuste 1-0-1-2. Acione o código 5535. 190, para no circuito pela direita. Assente o Oscar Vecchetti. Azul 4462 na escuta 2. Tudo, graças ao destino. Gente, o Delta Alfa. Estabilizado, 4462. Azul 4462, complete procedimento, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 1895, 4462. Boa tarde. Papel uniforme Delta Alfa, quando possível, estimado para pouso. Zero visual. Gente, azul 4462, tráfego avistado, pista no zero, vento 140 graus, 629, ajuste no 0.2, pouso autorizado. Tráfego direito, se costa 7,5, mantendo 500 pés no setor sul, na, sob o mar. Tráfego passará a cauda após o seu pouso. 7,4. Gol no 884, estamos no centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85 e informe o desvio. 4, próximo aí de Pituaçu. Ainda não viu o aeronave. 5,25, gol no 884. Gol no 620, desça para 2500 pés, ajuste a 012. Autorizado o procedimento da RNAVE Pistona Zero. Oi, senhor. Estamos para 2500, 2012, livre RNAVE 10, 120. Papai Romeu Vitor, Hotel Delta, informa helicóptero posição de 2 horas a 1.5 milha, 500 pés em contato com a torre. Chame agora a torre em 1-1-8, decimal 9. Já, RNAVE 1-1-8, Hotel Delta, Hotel Delta. Papai Uniforme Delta Alfa Yankee, checa o equipamento, não recebo mesmo. Confirme e dá presente radial e distância de Salvador. Ação de Pituaçu, vai comprando para o Japão e já vai. Gente, então até Pituaçu, chame para o regresso ou afastamento. Informe Delta Alfian, que tem frequência para autocoordenação. E para serviço de informação e alerta, chame em 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Autorizado, base final, pista no 7, chame checado. Chamada final, trem checado, Oscar, vai aqui. Desça para 4 mil pés, ajuste 0-1-2. patroa do Sierra Victor 367, desce para 4000. Azul 4462, no solo 24, direita via Fox, trote 121, décima 1. Fox 211, 4462. O Oscar vai 500 ingressando ao final, baixado o trabalho. O Oscar vai 500 autorizado o pouso, piso no 7150 graus, 89, ajuste no 012. Certo. Boa tarde, 3567, boa tarde, autorizado a linha de colapso 10, vento 160 graus, 069, ajuste 012. 012, a linha decola. Linha decola, Oscar, 500, autorizado pouso, piso no 7150 graus, 089, ajuste 012. Hotel Delta, considero o solo 27, parte 5, estacionar a frequência livre. Mike Yank no solo 27, direita, parte 4, táxi autorizado, check mais livre, estacionar. É. Xenem 227, boa tarde, autorizado, aliás, é colapso no 0, vento no 50 graus, 089. Ainda cola 6, 325. 3567, agora no 29, controle 1208, boa viagem. 20.8, boa. 620. Boa. Boa Controle Salvador, boa tarde, Altan 3567, Arbor 1. Altan 3567, boa tarde, contato radar, subotário nível 360, após 2 mil pés autorizado direto alerta. 360, após 2 mil, voo direto alerta, Altan 3567. Turno 620, pistão 0, pouso autorizado, vento 140 graus, 6129, ajuste no 012, pouso autorizado. Autorizado, pouso 1-0, gol 620. Janeiro 6227, decola os 31, controle 120, décimo 8, boa viagem. 208, boa tarde. Oceana 6227, boa tarde, contato radar, subotário nível 360, após 2 mil pés autorizado direto lida. Ok, 360, após 2 mil pés direto lida, obrigado, 6227. Boa tarde, é o Oxa 6327. Oxa 6327, boa tarde, tráfego final 737 Gol, observe o pouso, após autorizado ali, arre e manter. O tráfego da Gol no final, ali e mantém o Oxa 6327. Tram 3835, autorizado procedimento à RINAVE, pista 1-0. Autorizado Whisky Champedax. E 20 no solo 33. Via Fox Trot 21-1. 21-1, obrigado. É 327, vento 1-3, 0 graus, 6129, altímetro no 012, é, colagem autorizada. Livre da colagem no 0, 7, iniciando desde a esquerda. Pro 245 por 60 vezes. 143567, livre de desvio. Doutor Salvador, boa tarde. Xanar 6327, decolado, saída da El. Xanar 6327, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 240. Após 2000 pés, autorizado direto coral. Após 2000, direto coral, nível 240, 6327. Então, 3567, submantém o nível 340 e após desvios autorizados direto à posição ofício. Afirmativo, 340 ou 320, autorizado? Então, 3560, restrito nível de voo 340, após desvios direto ao ofício. Confirma, 3567 ou 3560? TAM 3567, suba restrito nível de voo 340, após desvios, voe direto ao fito. 340, após desvios, direto ao fito, TAM 3567. TAM 3567, Santo Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Recife, 1288, alterno desenha 0, TAM 3567, contato. Ah, tá. Salvador, 1327, solicita como sinal nível 200. Bem, que aguarda a coordenação com o Centro Recife, acionar 6327. 327. O Xanai 6227, Xanai Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251, 128, 356, 227. Xanai 6327, autorizado nível final 200. 200, 6327. Azul 2711, contato radar 68 milhas nordeste de Salvador, após desvios, autorizado direto à posição bom. Após desvios, autorizado bom, justamente bom na Lagoinha, após 2711. Salvador, boa tarde, TAM 3155, ponto 0 na 10, ponto decolagem. TAM 3155, boa tarde, autorizado, aliada Guapa 10, vento 150 graus, 612 de nós, altímetro 1013, 10, 13. Sente, a linha decola 50, TAM 3155. TAM 3835, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. Lembrando, Oscar, o uísque, táxi autorizado até o ponto de espera, táxi Romeu, reporte pronto para ingresso. 5. 395. Salvador, boa tarde, TAM 3835. Boa tarde, TAM 3835, avistado, continua a aproximação, 321 companhia, ingressou para a decolagem de 0, aguarde, pistoleiro. O vento no 70, 170 graus, 612 nós, no altímetro agora 1013, 1013. 1013, aguardando por... Cinco, vento 180 graus, meia dúzia de nós, pista no zero, todos autorizados. Decolado aos 4-1, controle 120, décima 8, boa viagem. 08, boa. Tarde da 3155. 3155, boa tarde, contato radar, suba para o nível 320, após 2000 pés, autorizado direto Lida. 320, 2000 pés, Lida, da 3155. Oceana 6327, está no centro Recife, 125, décima 1. Alterne 3835, salas 43, sono 21, décima 1. 3, Romeu, autorizado a alinhar. É, tá pronto para a decolagem? Autorizado então. Alinhar e decolar pista no 7, vento 180 graus, 89, ajuste 1013, o uísque. Romeu November Oscar Whisky, decola 245, autorizado iniciar curva à esquerda para o cruzamento do Oroto, na proa de buraquinho, aguardando a tração de comunicações. Autorizado o cruzamento na proa de buraquinho, aguardando transferência, o November Oscar Whisky. A mala de gengibre estava boa. Valeu. Valeu. Passando a escutar o quilo, boa tarde, autorizado de chegada a mar e desça para o nível 050. Romeu November Oscar Whisky, chame o controle em 120 decimal 8, até o regresso. 1208, até a volta, Whisky. Capatango Oscar Golf Sierra, boa tarde, autorizado chegada a mão, reporte para descida. Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky, Uno Mil Pés, Corredor Corte. Papa Romeu, November Oscar Whisky, boa tarde, mantém condições visuais, o ajuste no 012. Uno 012, November Oscar Whisky. Então, 3155, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Recife, 1251, 128, 35, boa tarde. Papá, Romeu Vitor, Hotel Delta, acionado, pátio 5, táxi até Papá, ou da presente decola com Porto, isso é Índia Queen. Atenta a movimentação no pátio, vídeo sobre o voo de aeronaves, o vento 190 graus, 10 nós, altímetro 1012, chame fora do solo, Hotel Delta. Do solo para norte, Vitra até a Delta. Hotel Delta, decolado 52, na torre de Índia com Índia, chame o controle em 120, decimal 8, bom pouso. 120, decimal 8, boa tarde, Vitra até a Delta. Tudo bem. Autorizado o seguimento da RNAS, o azul 7 e o 9. Controle Salvador, é o Papa Romeu Vitor Hotel Delta. Papa Romeu Vitor Hotel Delta, mantém as condições visuais, adiciona 012, reparto visual com local. Sim, controle visuais, Vitor Hotel Delta, reportará na final. Batango, ótica, Golfo Sierra, já vou visual na rota. De Batango, ótica, Golfo Sierra, vista para o nível 050. Patango, Oscar, Hotel Kilo, confirme o procedimento que irá realizar. O RDB Zulu da 1-0, Oscar, Hotel Kilo. Sim. Azul 2761, prossiga para o controle. Azul 2761, mantém as condições visuais, ajustando a 0 no 2. Suba inicialmente ao nível 145, acione o código 5543. Batão Golasco Hotel Kilo, Voitasa, vista para 2.000 pés, ajustando a 0 no 2, autorizado o procedimento de ORDM Azul, pistão a 0. Vindo para 2.000, para o Voitasa, ajustando a 0 no 2, autorizado a Azul 2761, no contato radar 55 milhas noroeste de Salvador, plano modificado 1756, suba para o nível 310. Confirma a posição, RNB. Azul 2761, o nível 310 incorreto nessa rota, confirma 300 320. Azul 2761, autorizado, direto à posição Remig. Victor 366, Azul 2711. Azul 2711, complete procedimento, chame torre, ONU 8, decimal 95. ONU 8, 95, Azul 2711. 2 Salvador, Azul 2711. 2711, boa tarde, Sente do Zap, pode ser ouvir 372 e baixar travado, aguardando autorização para o pouso. Sente, 2711. Canaima 3552. Estaria pronto, declarei de imediato, estou com a TR a 6 milhas fora. Sim, então mantenho o condicionado aguardando o ingresso, 3355. Azul 2711, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento no 80 graus, sul com 62 de nós, altímetro no 0, 2012. Isso no 0, pouso autorizado. Autorizado, as 2719. 5 decimal 45, ao término 128 decimal 8, informe o desvio. Diga. O número 03, solicita a condição a 2.000 pés, código de mestre, número 03. Autorizado 2.000 pés, novembro azul, mandando setor. Oscar Golf Sierra prossegue com o procedimento da RNAV ou VOR de Alta Mike S? Gente, o Oscar Golf Sierra tem condições de voar Duna? Foi Duna para o procedimento NDB Zulu, desse mantenha 3.000 pés, aguarde autorização para final. Catango Vitorino de Juliette, mantenha-se em condições visuais no 1.500 pés, voe Paripe após Paripe, ingresso corredor Interlagos. Cinco, TR curta final, após a passagem, autorizado. Alinhar e manter. Após a passagem da TR, autorizado alinhar e manter no 0.566. C998, acione a identificação, desça e mantenha 4.000 pés, autorizado via chegada à margem. Altímetro 1090. Puxaner 63. 5-5, vento 1-8-0 graus, 8-9, altímetro no 0-1-2, 2012, decolagem, autorizado. Autorizado, Sierra Vitor 368, azul 6998. Tango Oscar Hotel Kilo está deslizado no VOR DMS Zulu 1-0. Tango Oscar Hotel Kilo, torre Salvador, 1195. 1295, Oscar Hotel Kilo, grau. Torre Salvador, boa tarde, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Boa tarde, Papatango, Oscar Hotel Kilo, intenção de pouso 1-0, 1-7. Com quem vem, Oscar Hotel Kilo, por favor? Tá, agora no momento 2-0-0, 0 graus, 8-9. Para 200 graus? Afirmo, 200 graus. 200 com 7-9. Vai modificar, vai pousar na 1-7, Oscar Hotel Kilo. 1-7, ciente. Chame para o cancelamento então do pano e para seguir visual, pula direito no 7. Vai para o cancelamento, Oscar Hotel Kilo. Cancelado então, 04. Autorizado o circuito pela direita, chame de base para final, piso 7 com chefe trem, Hotel Kilo. Será de base para final, checado o trem, Oscar Hotel Kilo. Puxané 6355, teclado 05, controle 120, décima 8. Professor 8, bom dia. 6355, passando 1.800, da EL, lei da morte. 6355, contato radar, me mantém nível 3.60, via saída da EL. Bom dia, 3.60, via saída da EL. Uma possibilidade de coordenação da proa de Leda ou Monte para a presença? Autorizado Leda. Oscar Hotel Kilo, de base para final da 17, baixado e travado. 7, o Papatango Oscar Hotel Kilo, vento 19, 190 graus, 190 graus, 8 nós, piso 7, pouso autorizado, altímetro 012. Livre pouso 10, ficando 7 no 012, altímetro Oscar Hotel. O November Aceruí está descendo para 1 no meu pé. Altíssimo, cruzando 1.600 agora. Doutor Kilo Delta, aguarde só um instante para o táxi. Estou com o Mitsubishi transportando em cima. Táxi Ceará para o Pátio 5 ou Aerostar. Só um instante para o táxi, Kilo Delta. Oscar Golf Serra, desse mantenha 2.000 pés, autorizado final do procedimento NDB Zulu. Reposto estabilizado na magnética 101 no 5. Positivo, autorizado Oscar Hotel Kilo no solo 08, autorizado backtrack, táxi até Aristar, 145. O Victor Kilo Delta, observe o estacionamento do Mitsubishi na sequência até o ponto de parada papá autorizado. Controle o November Aceruíque, seu nome é o pé, para o regresso. Trouxe o Whisky, ingresso redor interlado, estou a Ceasa, visual com campo. Mantenha a atitude de 1 no meu pé. O nome é o PES, reporta CEASA, o nome é para ser o Ico. Interlado, Vitor e Juliette. Reporta CEASA, visual com campo, Vitor e Juliette. Juliette, reporta. Suíça, chame Torre Salvador, frequência 198.95 para ingresso no circuito de tráfego. 118.95, November Aceruíque, bom trabalho. Kilo Delta, observa o Mitsubishi no táxi, teria condições de decolagem imediata, táxi até a cabeceira 17 imediato? É, assim que o Mitsubishi levar a interseção, táxi autorizado até o... A cabeceira 17. Reporte aliado e pronto para a decolagem, Kilo Delta. Torre Salvador, o November Aceruíque, no Interlagos, ou no meu pé. Gente, mantenho no meu pé, na proa do Ceasa, aguarde final no 7. Estou com Papa Alfa 3, 2, da ADEI. Já próximo do Ceasa, mantendo 1.500 pés. Será o primeiro para aproximação, seu prato número 2, no 7, não lembro mais que isso. Gente, do Júlio, November Aceruíque, no meu pé, no aguardo. Do Kilo Delta, à esquerda, já tem que ter a cabeceira, a partilha de ponta. Juliette, torre. Juliette, final no 7, já presente, autorizado, e curte na medida do possível. Estou com Karma, da Maeté, numa final longa de 15 milhas para a pista no 0, para evitar a pouso simultâneo com aquele tráfego, ok? Juliette, cortando, acelerando, no 7. Olha, Mike Romeu, acione código transponder 5536, suba e mantenha nível 065, em condições de visual esse carro, Mike Romeu. Tinha 998, tráfego procede 12 horas, ou no 8 milhas, como Sudeste, Charlie 208. Mantendo 2.000 pés, com 1.950 de grau. 97, boa tarde, olhar e manter a pista no zero. Gente, ali mantém no zero, bom, 097. Puta aqui, Delta, completar 80 pela esquerda, pista 17, vento 190089, decolagem autorizada. 1097, confirma, aliás, e mantém, ok? Gente, alinha e mantém, 097. Estava na venda Orosco Whisky, o Vitor Edilete, Papavo 3-2, já alinhado final no 7, cruzando 1.200 pés em descida, já atravessou o contrato, com visual com o Juliette, o Novembro. Gente, está presente, autorizado final no 7, chama na curta, checado de faca, o Whisky. Gente, reporta na curta, Whisky. Vitor, Kilo Delta, Cláudio 1-2, controle 208. 208, Vitor, Kilo Delta. Pix 1251, Terra 12235. Boa, número 2235, Xenar, controle, Salvador. Boa tarde, é o Papa Tango, Victor, Kilo Delta. Papa Tango, Victor, Kilo Delta, contato radar na decolagem. Subi e mantenha 3 mil pés inicialmente. E vou direto ao fixo Água, com o Victor, Kilo Delta. Direto à Água, mantenha 3 mil pés, Victor, Kilo Delta. Azul 6998, autorizado o final do procedimento da RNAV. Reporte passando para a Vitor 368, estabilizado. Ativo, tráfego de processo passando 366 agora, com 135 de grau. Estabilizado na magnética 1-0-1. Sete aproximação, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. Torcilo Delta, suba e mantenha 4 mil pés. Quase mantém 4 mil pés, vem Torcilo Delta. Reporte 5 milhas fora, baixar para vá de fábrica. Solo 1 no 4, 180, o pátio 4, chama pista livre, Júlio.